Huawei, tu vai abrir 6723. Da Fortaleza 330, Antezulu 9, cabeceira 10, curva esquerda, bom frotia, 5441, transponder, 120, 8, controle, tá, 104. Correto, depois quando pronto, 6723, vai bem? Pará. Reduzindo 220, gol no 924. E Salvador, o trip 5240, estabilizado no curso do localizador, cabeceira no zero com capa vista. Torre 186. 186. 4, vetor para sequenciamento, curva esquerda para o 010. No vetor, gol no 924, esquerda 010. 1697, desça para 2000 pés com 1015. 2015, no 697. Firma, tio. Vista no zero, pouso autorizado, 100 graus, 89, altitude no zero, 15. Vive, pouso, cabeceira no zero, 35240. Para o localizador. Para o Duna, no 697. Frequência livre para a coordenação, Juliette, Juliette, Mike. Autorizado descido até 3.000 pés. Continua até 3.000 pés, por 924. Força aérea 5957 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para a 160. Esquerda 160, 5957. Força aérea 5919, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste no 015. Força aérea 5919, cruzando 8.500 pés para 4.000 pés e manterá a estrada. Força aérea 5957, se possível, mantenha a velocidade até interceptar o localizador. 7, manterá 1159, já baixou o risco. Gol 697, reduza para 200. Reduzindo o nome, no 697. É controle, qual o limite da proa 090 pro gol 1924? É, limite o localizador. Está autorizado interceptar o lock. Ok, limite interceptar o localizador, gol 1924. Força aérea 5957, sob vetoração vai ser vetorado para reinterceptar o localizador, nós temos uma prioridade a sua retaguarda, curva direita para o 180. Para o 57 direita, 180. O 697, está autorizado o localizador, reporte estabilizado. Estabilizado, 697. Voo 924, reduza para 200. Reduzindo 200, voo 924. Então, é o número 1 para a cota, escute a Romeo, altímetro 1015. Só um instante a cota, por gentileza. Sim, sim, tem aprovação Romeo, ajuste no guarda no 5. Já, no 7. Para aproximação. E reduzindo a aproximação, voo no 924. Desce no glide. Positivo. Força aérea 5957, direita para o 270, correção 260. Direita 260, 97. Comandante, solo está ciente do acionamento, ok? Ok, sem problema. Entra no 9. 5.9. 1219. 219. Mas eu fui estimada? Eu já vou te pagar a copa, só pagar o táxi com a aeronave que pegou a pista, né? 7 empreendedor. Sim. Solo, boa tarde, trip 5240, Librão. Em frente, parte 3, remota 04, 5240 da trip. Remota 04, em frente. Azul 4089.4. Irmão. Aprovou então o Salvador para Vitória, nível de voo 360, via Eudes, período 50, restante conforme a rota. Decola a pista 10, mantenha reto até cruzar 2 no pé da terceira milha, após curva direita. Perfil de subida da Euleda, após Leda, direto para a posição Eudes. Controle 1208, torre 186, transponder 5434. Azul 4089, sempre pousada Vitória, nível 360, via roda plano de voo, via Otrovisk 50. Mantenha reta até 2000 pés. Após 2000 pés, curva à direita, pro de balão, Leda, e após Leda, Yudes. Confirmado. Curva à direita, pro de balão, Leda. Após Leda, Yudes. Controle 309, torre 118, decimal 6, transponder 5434. E o controle é 120, decimal 8, ok? Pronto, portão 10. Sim. 10 milhas à frente, torre 18B. Ok, 18B com a torre, o gol no 924. Força aérea 5957, direita para o 330, limite ao localizador. Direita 330, limite ao localizador. Força aérea 5957. Estamos autorizando o pouso, baixado e checado no 697. Salvador, força aérea 5952. Força aérea 5952, acione identificação, desça para o nível 110, chegada a Ponche. É uma autorização, 1924. Recebi entrecortado o seu cotejamento, confirme. Sempre com 1110, com segmento bom. Afirmativo. Já 17 na escuta. Prossiga. Pronto para cópia. Já 17, Salvador Brasília, autorizado nível 260. A rota é o Pesulu 17, até Formosa, após direto conforme o plano. Decola 10, primeira curva direita, apetida saída Arbor, após Elefa. 5405, o transponder o controle 120.8, o Tracajá 17. Ok, autorizado 260, é o Pesulu 17 para Brasília, até Formosa, depois desse aqui. Decola 10, curva direita, na saída Arbor, na transição do copiou. 5405, transponder. E poderia ter frequência, controle? Confirme o nível copiado. 260. Correto, a transição é Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alpha. E o controle opera em 1, 2, 0, 8. Tá bom, Elefa. Chama o controle do 1208, pra cá já. Correto, parte militar, reposto pro táxi. Ok, vamos pro táxi pra cá já. Já se encontra pronto? Afirmo. Até hotel, reporte na hotel, o altímetro no 0 no 5, confirme o POB e a autonomia. Força aérea 5952, autorizado descida até 4.000 pés. Ajuste no 0 no 5. Não copiei a mensagem. Gente, 5952, descendo para 4.000. Terminal 7, no 0014, direita via Foxtrot, 1219. Força aérea 5919, desça para 3.000 pés. Força aérea 5919, descida para 3.000 pés. 1398 para o sequenciamento, voo Iduna, desça 2.000 pés, reporte estabilizado. Repouso no zero, voo no 924. Alfa, reporta antes do taxiway Juliette, por gentileza. Alfa, reporta antes do Juliette, no 697. 2.000, reporte estabilizado. Duna 2.000, reportará estabilizado, voo 1328. Força aérea 5957, chame a torre 198.6. Fala na torre 198.6. Força aérea 599, a gente mantém 3 aqui. Sente, mano. Sente, força aérea 5957, reporte marcador externo, machado travado. 97, reporte marcador externo, machado travado. Força aérea 5919, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 230, limite é o curso do localizador. 230, limite o curso do localizador. Solo 17, direita 1121, décimo 9. Direita 219, gol 924. Juliette 05, no 697. Aérea 5957, marcador externo, trem baixado e travado, por sinal. Sente. Lip checado, Força Aérea 5957, vento 90 com 10, pouso autorizado. 957, pouso autorizado. 924, levou a pista. 089, chamou no 10, pronto? Afirma. Tá livre, reporte táxi, 4089 azul. O 4089 tem sido do estacionamento. Gol no 697, imagina, o gol no 924, táxi em frente, alfa, táxi lento, reporta no táxi 6 Juliette. Portão previsto é o 10, sendo desocupado no exato momento. Ok, frente alfa, reporta no 3 Juliette, táxi lento, agora no 10, gol no 924. Paulo RJ 6723, está no 04, tanto que está aqui essa andada. Confirme. Objeto 6723, está no portão 04, pronto, pushback acionamento. 672304, portão está livre, reporta táxi. Dele, reporta rápido. 17, para o cruzamento. Mantém a posição, temos 09 full série na curta final, pista 10. Ok, mantém a posição para cá já. Agora 754, está pronto para pushback acionamento. O Tracajá 17, mantém a posição e chama a torre, 108.6, por gentileza. 108.6. Voo no 754, novamente ao solo. É, tá pronto para o pushback, acionamento. Gente, mantém o setor aguardando. Mantém o setor aguardando. Aéreo 5999 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 150. Esquerda, 150. Força aérea 5919, desça para 2000 pés. Descido para 2000 pés, 0.9. Desculpa, 5.9.7 desça. Confere, 5.9.7 desça. Força aérea 5952, desça para 2000 pés, 1015. 5952, descendo para 2000 pés, existe 1015. 9, pronto para pushback, acionamento. Ah, confirmando, pronto para ataque. OB 106, autonomia 0330, alterna com fim. Vai seguir à direita via eco e vai manter a posição. Qual são? É, libera via eco e mantém a posição na táxi alfa ainda, o 5957. Tio Índia, postou a 10, torre 286, seguindo o objeto da. O que está fazendo o objeto? O Tracajá 17 está autorizado o cruzamento, pista 10, reporte na táxi alfa. Ok, a reporte lá na alfa, Tracajá. Paulo Abjet 6723 está com 135 a bordo, 5 horas e 7, Recife. 135, 3 horas e 7, Recife. Só corrigindo a autonomia, 5 horas e 7. 5 horas e 7 minutos, ciente, 632, corrigindo, o Abjet 6723 via Índia no ponto espera chama 2, 108.6, 1015 no altímetro. 1015, 108.6, boa tarde. Parece da Juliette, com 1924. Gente, gol 924, dá passagem ao Embraer Azul, após ingresso a Juliette, portão 10. Ok, dá passagem ao Azul, após portão 10, gol 924. Tracajá 17, ingresso à primeira direita, Alfa, e reporta no seu táxi aí, Juliette. Entrou aqui na Alfa, direita, reporta a Juliette, até já. 80 de Salvador. Excelente, radial 280, Salvador. Rotério 5909, obrigado, deixa eu autorizar bom. 5909, complete final ILS, chame a torre 198, decimal 6. 8, decimal 6. Zulu Copa Eco, mantenha 095, condições visuais. Chame o controle Aracaju 1203, caso negativo contato, retorne a esta frequência. Oi, muito boa tarde, o Web 6723, pode assinar um ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, boa tarde, 6723, Web. A lateral, o 6723. Prossiga. Chame o controle Aracaju 203. Chamará Aracaju 203. A gente mantém. Já 17, ingressa via Juliette, pátio 1 no Índia, no ponto de espera chama a torre 186, o altímetro 10015. Via Juliette, pátio 1 no Índia, chamará 286, pra cá. Força aérea 5952, curva à esquerda para o 1980. Esquerda 1980, 5952. Este 23, ali mantém a pitulo zero. Ali mantém 90, 7-2-3. Cruzamento imediato atualizado, estacionar a frequência livre do pátio militar. 5957, cruzamento imediato. Sim, temos um Bang da Gol Varg passando a cauda, 5000 livrar, no 08 está livre, coordenação tipo de solo, voo no 754. Sim, após a passagem do mesmo, está livre, voo no 754. Solo 25, já liberou, 219. 219, boa. 59, 57, frequência livre estacionar. 76723, decolagem autorizada, 100 graus, 19. Autorizada, decolagem 90, 6723. Rotério 599, aproximação final, tem baixado e travado. Lip checado, continua aproximação, aguarde pista no zero livre, Rotério 59 no 9. Rotério 599, aguardando pista livre. 3144, mantenha a chegada. Mantendo a chegada, 3144. Tem quantos caras, o Rotério 59? Voo 328, ingresso Juliette, posição 03. Juliette para 03, voo 1328. Desconsidera o voo 1328, mantenha a sede para Juliette, vou confirmar com a infraero 03, que no momento está ocupado. Ok, vai manter a sede da Juliette, voo 1328. 120, decimal 8, boa tarde. 1208, boa tarde. Eu guardando para a costa. O Olimpo 00, o plano foi feito na sala IS do Gás ou daqui? Do sala militar aqui do Gás, Olimpo 00. Afirmativo, foi preenchida a rota Golf 66, ok? Creio que seja errado aí, a correta é a Golf 677. É a única rota que sai daqui de Salvador e passa em Vitória, na aerovia inferior. Ok, é essa mesmo que a gente vai. Tem condições de fazer uma CHG junto com a sala de tráfego? Privativo, para. Trato. Apenas para agilizar e não atrasar mais o voo. Polo Tarsi, Bono 754, POB 106, autonomia 4 horas e 20, altera Fortaleza. Alternativa com Gino? 106, altera Fortaleza. Então confirma a intenção de voo. Fortaleza. Sim, está aqui a via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.6, 12, o ajuste 10 no 4, bom voo. Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10, 18.6, 10 no 4, obrigado, boa tarde. Bono 328, me escuta. Bono 806, tem informação, Romeu, autorização Aracaju. 1806 Aracaju, nível 230, só um instantinho, cópia, informação em curso, Romeu. Prepare a PUCA. Gente, aguardando PUCA, nosso escuta 806. 1328, mantém o centro do ataque 6 de LED, estamos só guardando uma posição da inferno, ok? Quanto a alguém. Tem aqui, 1328. Acajá na Índia. O Tracajá mantém o ponto de perdão, 10. O Fábio 5919 no solo aos 29. Está autorizado o táxi até o pátio militar, na minha até o corte. Boa tarde. O corredor forte, o meu pé até poste em Interlago. Autorizado aí o táxi à esquerda para o pátio militar, ok? Na minha escuta até o corte. Informador, Força Aérea 5952, aproximação final do ILS para a pista 10, controle baixado e travado. 5952, complete, aguarde pista livre. Confirma, 52? Complete aproximação, aguarde pista livre. 5952, aguarde pista livre. Tango India Bravo, está autorizada a decolagem com proa norte, já coordenada com controle, a sonda transponda 0137, reporte fora do solo. 6723, possibilidade de voarmos código. 5723. Possibilidade de voar direto código, que lógica, Golf, Bravo, Far. Sim, Azul 4089, vento uma centena com 89, livre decolagem, estamos zero. Azul 4089, sente livre decolagem, estamos zero. Estádio, Xander 6320. Xander 6320, essa medicação chega da Mar e desça para o 060. 060, pode voar ITAP? Negativo, mantenha a chegada. Mantenha a chegada. Copiou, Xanel 6320. Copiou, mantemos a chegada, desce para o 060. Afirma, nosso escuta 806. Autorizado Aracaju, nível 230, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, Jamo e após direto Aracaju. Controle 120, decimal 8, e aciona 5443 no transponder. Autorizado 230, nível, decola pela pista 10 com curva esquerda, perfil da PUCA, Jamo após Aracaju. 1208, controle 5443, transponder, 1806. Correto, portão 3, chama para o flexionamento, gol no 806. Chamará, obrigado. Está autorizado lá, Duna. Droga de Duna, muito obrigado. Descendo aos 50. Por conta e risco, aguardando a cópia Olimpo 00, vou só confirmar com o centro se o mesmo recebeu. Quem já possui aqui a CHG, vou só confirmar com o mês. Ok, vai acionar o Olimpo 00. Fala, boa tarde, TAM 3805, formação Serra, 360, Guarulhos. TAM 3805, Guarulhos 340, informação confere Serra, número 3 agora para a cópia, só um instantinho, por gentileza. TAM 3805.